Este programa é um oferecimento dos patrões do Jurassicast. Queremos agradecer Dormir de Coração, Calaveira, Brunão e o Miote. Obrigado. Ado. Caralho, meu, tô um imbecil mesmo, hein? Porra, mas tu não sabe falar junto, velho. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Bom dia, internet! Jurassicast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio. Ela me vai chorar que nem uma menininha desse jeito. Ai, esses filmes. Ai, interneticos, sei se quem vos fala é o Calaveira e tá comigo aqui o Brunão. Fala, galera, beleza? E a vida é muito mais difícil do que no cinema. Tá comigo aqui também o Miote. E aí, galera? Ennio Morricone, S2 pra você, viu? Acho que eu vou fazer tudo aquilo que o Brunão falou pro John Williams. Não é meu. Aproveita, Calaveira, que ele nasceu no mesmo dia que você. Foi, cara. Eu faço aniversário junto com o Ennio Morricone. Não é à toa que nós somos dois gênios, né? Tá bom. Interneticos, hoje nós vamos falar, meu Deus do céu, acho que deve ser, olha, sinceramente, desses 4 anos de programa, esse é o filme mais tocante que eu vi até hoje. Hoje nós vamos falar de Cinema Paradiso. Cara, que obra-prima. Todo mundo tem que ver esse filme, é um essencial. Esse filme é obrigatório, cara, pra qualquer pessoa que gosta de cinema, pra qualquer pessoa que gosta da vida, pra qualquer pessoa que já se apaixonou, pra qualquer pessoa que já foi criança, tem que assistir esse filme, velho. Não é à toa que esse filme, ele é homenageado toda a entrega de Oscar, todos os anos, na hora que faz aquela compilação de todos os filmes, sabe? Das grandes obras do cinema. É ele, Once Upon a Time in the West, é sempre assim, né? É verdade. Hoje vai ser um Jurassicast especial, porque esse Jurassicast não vai ser aquele Jurassicast esculhambado que vocês estão acostumados. Não tenho adjetivos para descrever como a gente se sente assistindo Cinema Paradiso. Se vocês querem saber do que nós estamos falando, continue escutando que nós voltamos. Já, já. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Eu posso brincar de cantora do Ennio Morricone. Vai falando anunciando aí que eu vou cantando. Nós estamos aqui para fazer anúncios, anúncios, milhares de anúncios, anúncios nossos, né, Miotti? Anunciando agora a nossa camiseta do Entre a Foice e o Martelo com o Batman. Exatamente, Batman versus o Amanhã, Cavaleiro das Trevas junto com o Super-Homem Comunista, uma camiseta única que você só encontra aqui no Jurassicast. Até o dia 30. É que eu tô fazendo a trilha. Olha só, na verdade o que a gente quis com essa camiseta? A camiseta é pra meio que homenagear a nossa homenagem ao filme que vai vir aí, Batman vs Superman. E a gente pensou, como a gente pode fazer isso sem infringir muitos direitos autorais? Você tava eu com a Mel esses dias pelo WhatsApp? Sei. E aí eu brinquei com ela de Batman Super-Homem. Como assim? Perguntei pra ela como é que ela tava, assim, eu estou com cólicas. Eu perguntei, você sangra? A ela deu uma resposta muito escrota, porque ela é a mel dos nossos corações. E ela deu uma resposta escrota, fiquei com doidinho. Do tipo assim, teu cu. Não, do tipo, estou tomando sangue na veia, ou o FBI chegou aqui e tem sangue espalhado pela minha casa. Coisa que caraca, tipo assim, a Melina é escrota, não, dá as respostas aí. Ela é deselegante. É trash. Ela é a Melina, da, ela... Então você tem até o último dia do mês somente pra adquirir a sua camiseta Batman vs o Amanhã. E AKA Melina Tatichico. Então você vai fazer o quê? Vai correr aí no teu link aí no post, você vai clicar e vai comprar sua camiseta. Então corre e compra agora, vai! Também estamos aqui para falar sobre nossos queridos e amados Patreons, Calaveira. Ai, eu amo tanto eles. Nossa, são tão lindos. A Sueli é a minha favorita. Eu me sinto meio gigolô com a Sueli, sabe? Ela me paga e eu fico fazendo aquelas coisas com ela. Ela gosta. O pior é que ela gosta. Ela, tipo, bota no Twitter. Ai, adoro quando o Jurassic Cast me difama. Me zoa. Miote, aquela teteia que está fazendo o Vale a Pena da Pena que você é feito? Ela é peito, meu. Como é o nome dela, meu? Iane. Iane, olha aí. Olha, ainda tem nome de tecladista escroto grego. Cuidado. Puta que pariu. O Bruno roxo. O Bruno começa a ficar roxo, cara. Olha meu aí, pai é? Tinha um DVD do Ian. Meu pai também. Meu pai se amarrava. O Ian tinha... Aqui, o engraçado é que o Ian tinha 14 keyboards, né, velho? Ele tinha 14... Ele, a cara, ele tocava com os pés. Era muito bom. Mas e aí, meu? A Teté, ela tem? Ela... Tem não. Não tem, né? Tem não. Eu era doido pra fazer com ela o que eu faço com a Sueli. É uma pena que ela não seja. Mas, Bruno, existe uma maneira da pessoa ser uma das nossas Patreon e eu poder fazer com ela o que eu faço com a Sueli, né? É verdade. Eu sou doido pra fazer isso com a Teté. Teté, vale a pena da pena. Inclusive, você que está ouvindo isso, você não sabia, no Jurassic Cast tem um canal no YouTube. E agora os Vale a Pena da Pena estão todos em vídeo. E tá muito legal. Tá muito maneiro, principalmente da Teté. E rapidinho. Principalmente por causa da Teté. Aí eu estou vendo o Miote, geralmente o Miote faz com a Mel, né? Aquela figurinha carimbada, já tá acostumado. Aí eu vejo o Miote lá de quem? De uma Teté. Eu falei, 20 aninhos. 20 aninhos. Ai. Gente, olha só, se vocês acham que o Jurassic Cast é engraçado, os bastidores do Jurassic Cast são muito mais. É porque, cara, a gente não pode botar. Porque ele não pode botar no ar, cara. A gente não pode botar. E a culpa é de quem? Do Miote. Óbvio. Não, aí eu estou vendo Vale a Pena da Pena. Aí eu olho assim e falo assim, uai, o Miote e uma teteia. Uma teteia. Olha, uma teteia. Miote, eu não escrevi exatamente isso pra você no WhatsApp. Eu falei, Miote, quem é essa teteia do seu lado? Miote. Ah, é a fulana. Eu, é uma teteia? Patreon do Jurassic Cast, você ainda não é Patreon? Tá precisando de um motivo pra ser Patreon? Que tal a gente dar um motivo pras pessoas serem Patreon? Olha só, o Patreon do Jurassic Cast, ele não simplesmente ajuda a gente a continuar criando conteúdo de qualidade que você adora e continuar ajudando a gente a pagar servidor, a pagar trabalho do Miote, o trabalho de quem foi editar o programa. Você, como Patreon, você tem regalias. Olha só, esse isso. Programa que você, ouvinte, que não é Patreon, tá escutando agora, sabe quando que o Patreon já escutou esse programa? Desde sexta-feira passada. Isso quer dizer que a gente valoriza os nossos Patreons. Por falar nisso, por valorizar os nossos Patreons, nós vamos fazer o quê? Decidimos fazer o quê? Quem já é Patreon está concorrendo ao quê, Miote? A 3 canecas lá da The Magic Box. Exatamente, themagicbox.com.br, a nossa parceira, onde a gente tem algumas canecas. Quem já é Patreon hoje, que está concorrendo a 3 canecas. Nós vamos pegar os Patreons e vamos sortear. Um vencedor vai ganhar 3 canecas do Jurassic Cast, a sua escolha. Pô, mas aí o cara já é Patreon e tal, e eu que não sou ainda. Você pode ser. Vamos dar uma vantagem, Miote? Novos Patreons... até o final do mês de julho, até o dia 31 de julho, os novos Patreons que entrarem, a partir da publicação deste programa, vamos sortear um desses novos Patreons, e ele vai concorrer a quê, Miotti? A duas canecas. A duas canecas, ou seja, são três canecas para os Patreons antigos, e duas canecas para os Patreons que entrarem até dia 31 de julho. Então você, que sempre quis comprar a caneca do Jurassic Cash, agora você pode virar nosso Patreon e ser o vencedor e ganhar duas canecas. O que você tá esperando, Calaveira? Até. O que você, ouvinte, tá esperando, cara? Acesse aí patreon.com/JurassicCast e seja o nosso patrão e concorra a duas canecas, a sua escolha, lá da TheMagicBox.com.br, se você for sorteado. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Acho Ennio Morricone o melhor compositor de cinema de todos os tempos. O John Williams, ele é sublime. Só que ele é mais épico, né? Ele é mais pra coisas épicas, pra aventuras. Agora, pra emocionar igual o Ennio Morricone, cara, é brincadeira. Eu não vou poder discordar de você, porque assim, John Williams, todo mundo sabe tudo que o John Williams é pro cinema e tal. Mas eu vou te dizer, cara, que o Ennio Morricone, ele tá no mesmo nível, cara. Ele tá no mesmo nível. É um cara inacreditável. E muito da emoção de Cinema Paradiso tá no Ennio Morricone. O John Williams emociona também, né? Eu tava até pensando nisso hoje quando tava escutando, né? Porque o Ennio Morricone foi um dos primeiros, assim. Ele e aquele que fazia pro Hitchcock, Bernard Herrmann. Os dois, assim, são mestres também. Muita coisa do John Williams, ele se baseou nesses caras. A gente percebe que o Ennio Morricone, ele não tem aquele mesmo padrão que o próprio John Williams tem. Nesse filme mesmo, ele bota duas músicas que são completamente diferentes. Ele tem o tema do Cinema Paradiso e tem o tema de amor. Fez uma mudança completa ali naquele negócio. Toca uma hora um e assim, logo depois já tocando a outra e é totalmente diferente. Eu não vou falar que é melhor, porque, cara, como é que você vai comparar dois gênios? Verdade. A questão é que assim, o John Williams, ele é voltado para aquelas coisas épicas. O John Williams transforma o pôr do sol numa coisa absurdamente incrível. Mas o Ennio Morricone, ele tem uma coisa de tocar a tua alma com as obras dele, que é uma coisa encantadora, cara. O tema do Cinema Paradiso é uma coisa, cara, que toca a tua alma. Às vezes são até cenas simples, você não tem nada assim, espetacular cinematograficamente falando. É de deixar a gente sem palavras, né, cara? Outro que também é absurdamente incrível a trilha sonora do Ennio Morricone, Era Uma Vez no Oeste. A gente já falou dele nos Intocáveis também. Todos os filmes que nós já falamos, inclusive dele, esse do Cine Paradiso, eu tô assim, estarrecido, porque realmente é uma trilha sonora que toca na alma. Um tema assim, ele toca várias vezes no filme, é o tema do próprio cinema, né? Ele tá montando a película, esse negócio todo, tá tocando uma trilha mais assim, mais alegre, né? Mais jovial. vem o amor, primeira vez que ela chega pra ele e começa a tocar, você assim, sabe que é uma cena de amor e tudo, só que a porra da cena te emociona por causa da música. Você começa a chorar por causa da música. Música triste por uma cena de amor. O tom desse filme, ele é todo melancólico, né? O Cinema Paradiso, pra quem não sabe do que a gente tá falando, por favor, pede pro ônibus parar e desce um pouco do mundo e para pra assistir esse filme, cara. Cinema Paradiso, 1988, é um filme italiano, direção de Giuseppe Tornatore, é um dos melhores filmes de todos os tempos. É mesmo, assim, é mesmo. Pode ter certeza disso. Pra vocês terem uma ideia, assim, vou dar simplesmente o básico, assim, coisa pequena que você precisa saber. Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 1990, Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro de 1990, Grande Prêmio do Júri do Festival de Cannes de 1989 e foi indicado a Palma de Ouro de Cannes. O BAFTA, que é o prêmio em inglês, 1991, ganhou Melhor Ator, Philippe Noiret, Melhor Ator Coadjuvante, O Menininho, Salvatore Cascio, Melhor Filme em Língua Não Inglesa, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Roteiro Original. Não é qualquer filme que a gente tá falando aqui. É um filme que toca mesmo. É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, assim, eu me lembro até hoje, vividamente, quando eu fui assistir esse filme pela primeira vez. Foi o filme que o meu pai me botou pra assistir. Até hoje, velho, é um negócio esquisito, assim, a minha relação com esse filme. É difícil até falar, assim, fico emocionado. De uma pureza. É de uma sensibilidade, né? Isso, ele conta a história do Salvatore. Totó. O Salvatore, ele é um cara bem sucedido. Começa o filme, a gente não sabe o que ele faz, mas a gente sabe que ele é um cara bem sucedido, que ele tá num carrão, mora em Roma. O filme começa, ele chega em casa e aí, namorada dele, diz que a mãe dele ligou dizendo que tinha morrido o Alfredo. E quando ele fala Alfredo, nessa hora rola um flashback e o filme é praticamente todo em flashback até o final. Ele volta pra quando ele era moleque, quando ele tinha o quê? 8 anos? Acho que nem isso, né? Não, acho que era uns 5, 6. É, por aí. 5, 6 anos. É porque ele já tava na escola, então acredito que seja 7 anos por ali. Ele era desnutrido, né? Passava fome. Pois é. Era uma família pobre, o pai tinha morrido na guerra e tudo. E a principal lembrança era do Cinema Paradiso, que era o cinema da cidadezinha onde ele morava, que era uma cidade chamada Giancaldo, no interior da Itália, onde ele, quando ainda era chamado de Totó, corria. Sempre que ele podia, ele ia pra lá e ficava enchendo o saco do projecionista, que era o Alfredo. E aí, cara, a gente vai acompanhar toda a história, as aventuras e desventuras dele, as tragédias que acontecem na vida dele, os amores, as conquistas. E aí, depois de tudo isso, de a gente entender tudo que aconteceu com ele na vida e tudo que envolvia o cinema e a vida dele, o que ele se tornou, a gente volta pra ele e ele volta pra aquela cidadezinha, pro enterro do Alfredo. Aquilo que eu falei na abertura, eu não tô exagerando, não. De todos os filmes que nós falamos, nós já nos emocionamos, rimos, já passamos muita raiva, Mad Max, aqui no Jurassic Cast. Os velhos, porque o novo é do caralho, internet, nossa senhora. Já rimos, já choramos, já nos divertimos, que é isso que o cinema faz. Agora, me tocar do jeito que eu fiquei tocado com o Cinema Paradiso. Eu já tinha visto ele há muitos anos atrás. Eu era criança. Eu gostava da trilha sonora, porque acho que qualquer tipo de pessoa gosta da trilha sonora do Ennio Morricone, independente se for criança ou adulto. Mas eu não tinha me ligado muito bem no filme. Ele é um filme pra adultos e ele é um filme longo. O filme conta a história desses personagens e o Cinema Paradiso, ele é um personagem a mais no filme. Porque todas as histórias desses personagens se passam em volta do Cinema Paradiso. O Cinema Paradiso, ele tem uma importância muito grande. Ou o Cinema Paradiso. Ele tem uma importância muito grande na vida desses personagens, porque vários momentos desses personagens se passam dentro desse cinema. a importância que o cinema tem na vida daquela comunidade. Imagina uma currutela na Itália. Deve ser a currutela, mas a currutela atrasada até dizer chega. O povo é analfabeto. Esses momentos, eles vão sendo construídos muito inteligentemente durante o filme. Sem forçar nada, né, cara? Sem forçar nada. Isso que a gente sempre fala, né, cara? É você saber contar uma história através do audiovisual. Isso que é o cinema. Tem o louco da praça. Tipo uma cidadezinha do interior do Brasil, assim. Cara, tem a puta da cidade, tem o doido da praça. Isso, a puta da cidade é excelente. A puta da cidade é maravilhosa. Agora o doido da praça é o melhor ainda. A única diversão no meio daquela desgraça, que não é desgraça, não é desgraça. Daquela simplicidade, daquela pobreza. Cara, aquela simplicidade até dizer chega. Tipo, sei lá, eles estão no cu da Itália. A única distração que eles têm é o cinema paradiso. Até que o cinema é um pardieiro do caralho. Porra, a zona. Caralho, é nego tocando punheta, é a mulher chupando rola. E os caras se emocionando, aí tem o burguês filha da puta que cospe na cara da galera. Cospe lá de cima. E no meio daquela turbulência, daquela simplicidade, daquela ignorância daqueles personagens, estão os filmes, está o cinema. Ao mesmo tempo que faz você rir, faz você chorar e te inspira. O personagem do Alfredo é uma demonstração clara disso, né? Ele é um cara analfabeto, mal sabia ler e escrever, tá contando nos dedos matemática de 5 mais 5 pra tirar o vestibular dele lá e tal, só pra dizer que ele não era mais burro do que a porta que ele abria todo dia. O cara tinha uma sabedoria tão grande. Ele dava os conselhos pro Totó e o Totó vira e fala assim: nossa, Fred, como você é inteligente. Ele: ah, mas eu não falei isso não, quem falou foi o John Wayne. É isso mesmo. Ele absorveu tudo aquilo, entendeu? A inspiração que é o cinema arte que tá morrendo, se não é que já morreu, acho eu que até já morreu, é um cinema que ele não vai voltar mais, pelo menos até então. O Cinema Paradiso, ele é uma ode, ele é uma homenagem sincera e extremamente sensível ao cinema como forma de arte, não como franquia. A intenção real do diretor, do Giuseppe Tornatore, era que o filme servisse como um obituário para as tradicionais salas de cinema, como é mostrado no filme, né? Aquelas salas de cinema que era o cinema, só o cinema, não estava dentro de um shopping. Cinema de rua, né? Cinema de rua. E um obituário também para a indústria do cinema, de maneira geral. Só que aí o que, que aconteceu? O filme fez sucesso. E aí nunca mais ele falou disso, porque foi o filme que levou ele também para o estrelato. Ao mesmo tempo que era uma crítica, era uma homenagem, acabou sendo o filme que fez ele ganhar muito dinheiro. Ele ganhou prêmios, foi reconhecido. Ganhou muito prêmio. No começo o filme mostra quantos prêmios ganhou. Exato. Giuseppe Tornatore, para quem não sabe, é um diretor italiano, obviamente, diretor, produtor, ator. Entre as obras dele estão, além do Cinema Paradiso, um filme Calavera chamado Malena. Cara, eu vou te falar que eu tava assistindo esse filme e eu pensava assim, eu falei, essa currutela parece a currutela da Malena. É bem provável. Ele fez outros filmes que não ficaram tão famosos assim, que eu pelo menos não tenho conhecimento. De repente tem algum ouvinte aí, se tiver conhecimento da vida, carreira do Giuseppe Tornatore, fale nos comentários, deixe aí nos comentários, mande e-mail pra gente. Mas assim, as duas grandes obras dele são O Cinema Paradiso e Malena. Tem o A Lenda do Pianista do Mar também, que é conhecido. Mas O Cinema Paradiso, ele é um marco mesmo. E ele é realmente um obituário, porque você tem filmes que mudam a história do cinema. E Cinema Paradiso, eu tô falando Cine Paradiso porque ele também foi lançado no Brasil com esse título. Foi Cine Paradiso. Um tempo, aí depois virou Cinema Paradiso. O Cinema Paradiso, ele é literalmente um obituário, porque ele serviu de despedida do filme arte, só que ele não conseguiu mudar a história do cinema. O cinema hoje em dia, ele é completamente diferente. Os filmes deixaram de ser obras de arte para se tornarem franquias. É um grandíssimo cifrão. Eu não vou ser hipócrita. Eu gosto de ver alguns filmes pipoca, que são aqueles filmes que é feito para derreter o meu cérebro, entendeu? Mas o cinema no todo, o cinema hollywoodiano, né? Ele tá vivendo uma fase tão merda, cara. A gente tava falando sobre isso agora aqui em off. Tava falando com o Miotti. Falei, Miotti, tu que vai nas cabines fazer as resenhas. Dos 10 filmes que você assistiu, qual dos 10 você tira um que é bom? O Miotti falou, nenhum. O cinema hoje em dia, mas não tenta mais. Ele não tenta te emocionar, ele não tenta contar uma história. Essa hoje é a minha maior crítica no cinema. Que os filmes que o Cinema Paradiso contava eram filmes que tinham uma história. E o cinema hoje em dia não tem história. O cinema hoje em dia é um apanhado de babaquice audiovisual que serve só pra saturar os seus sentidos e você sair tão anestesiado do cinema que você às vezes não entende nem o que você assistiu. Eu vou dar um exemplo. Há 2 anos atrás, teve alguns filmes bons, mas não aquele filme que se destaca. Você fala assim, porra, esse filme é o filme do ano. O filme que eu achei do ano, naquele ano, que eu não lembro qual foi agora, foi um filme que não foi do circuito americano. Foi um filme francês que chama Intocáveis. Puta, maravilhoso. Sensacional. Filme que não era do circuito americano. E tanto que, assim, quando acontece isso, os americanos descobrem o filme um pouco depois, como aconteceu com O Senhor Paradiso, que o filme é de 88 e só passou nos Estados Unidos em 90. Tocasse a mesma coisa, ele já tava com sucesso na França depois de um ano ou dois que veio pro resto do mundo. Isso aí que você falou, aconteceu aqui no Brasil também, né? Ele saiu de cartaz, só que ele fez um rebuliço tão grande nas redes sociais que voltaram de novo pra exibição do cinema. E o filme foi uma das maiores bilheterias do ano que ele passou. Ficou de 4 a 6 meses, coisa que o filme hoje em dia não fica, nem os grandes blockbusters ficam. E é um filme arte, né? É um filme arte, é um filme que conta uma história. Talvez seja até por isso que o próprio Cine Paradiso tenha um pouco desse ar melancólico. É a despedida do cinema arte, como você falou, né? O que eu acho interessante é que, assim, ele mostra uma época em que o cinema era a única diversão ali daquela cidade, né? Daquela currutela. Ele reunia todo mundo. Todo mundo, no final de semana, era a diversão, sacou? Se o cara não tava ali, ele tava no bar ouvindo rádio, futebol, entendeu? E era uma coisa que unia todo mundo. A cidade era pequena, todo mundo se conhecia, então você reconhece ali o maluco da cidade, o cara que entra, assiste o filme, aí o filme acaba e ele sai assim: não gostei, não gostei, não gostei. O filme hoje é maravilhoso, o filme hoje é não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cara, ah, tô cala a pouco me fodendo, vem aqui pra dormir. Aí o cara vai dormir. O cara ia pro cinema pra sair de casa, pra mulher não encher o saco, né, velho? Quero que se foda o filme, eu vou ver aqui pra dormir. Outra sessão, o bicho tá lá. Roncando. Até que bota a porra da barata na boca dele, aí é foda. Aí, meu irmão, aí começa o curtiço, né, do Brasil, né? Aí é nego fudendo no cinema. A poesia no cinema, ela existe desde sempre, né? Cara, os garotos delirando, rapaz, aquilo foi muito bom. Como é que não delira? Com aquela mulher também, né? Porra, meu irmão, tá lá no cu. Os moleques lá, o loterinho. Ai, que merda é essa? Estão fazendo? Imagina uns 15 caboclinhos assim, um do lado do outro. Na punhetinha, cara. Não, tinha um cara comendo a mulher em pé. É. O nego deixou a puta entrar e fazer um quartinho lá atrás, nesse filme, porque, tipo, o nego tinha que se aliviar, porque o filme era muito sensual, e aí tinha que o nego entrar no quartinho lá atrás e se aliviar com a prostituta da cidade, que era uma só a mulher na cidade inteira. Imagina essa mulher larguíssima, né, velho? É claro que a gente não experimentou um cinema desse tipo, mas a gente, eu, Miotti, o Calaveira, pela nossa idade, a gente teve o prazer de experimentar o que, que era um cinema de rua, coisa que hoje poucas pessoas podem dizer isso. Que experimentaram o que era o cinema de rua. Aqui em Brasília, a gente tinha pelo menos dois que eram os mais, assim, famosos. O Cine Carim e o Cine Atlântida. O Cine Atlântida, para o ouvinte que não conheceu, para ele ter uma noção, era o maior cinema da cidade. A tela era IMAX, sem existir IMAX. Isso mesmo, IMAX. Era uma tela absurdamente gigante. Era um cinema que tinha, exatamente como no Cinema Paradiso, que tinha balcão. Tinha mezanino. Tinha mezanino, exatamente. E eu adorava sentar no mezanino. Eu ficava cuspindo na cabeça do povo. Mentira, não fazia isso. Eu me lembro de pelo menos duas experiências claras de ter ido no Cine Atlântida. Uma delas foi Dança com Lobos, ainda em 91. Eu fui com meu pai e com a minha mãe. Conhecido também como Avatar 1.0, né? Avatar quando era bom. O filme era tão grande que tinha um intervalo no meio. Tinha uma meia horinha pra você dar uma mijada, eu adorava aquilo, cara. Isso, e meu pai e minha mãe, eu me lembro desse dia como se fosse hoje, cara, impressionante. A gente foi à noite, era uma das primeiras vezes que eu ia à noite no cinema, eu tinha 10 anos. Eu me lembro que meu pai e minha mãe foram de roupa assim, sabe, parecia que tava indo pro Oscar. Tipo, meu pai foi de terno pro cinema, sabe? Minha mãe foi de vestido. O Cine Atlântida, ele tinha essa atmosfera, sabe? Aquela tinha, coisa de coisa é. Pomposa, sabe? Uma isso, coisa de glamour, assim. De teatro. Todo mundo frequentava aquilo ali. E a outra vez que eu me lembro do Cine Atlântida, e essa eu me lembro principalmente porque meu pai ficou puto nesse dia, foi quando eu fui assistir com ele Os Trapalhões e O Alto da Compadecida. E aí nesse dia tava Cine Paradiso, velho. As crianças subindo em cima do negócio, sabe? Os meninos gritando, jogando pipoca. Punhetinha. E meu pai, putaço da vida, gritando com as crianças, pras crianças descer. Desce daí, porra! Não sei o quê! É Cine Paradiso total, igual os caras entrando no filme. Os caras são tão ignorantes. Eles entrando numa sala de cinema. Cara, italiano é tudo meio doido, né? Aí eles sentando na sala de cinema, o bicho é... Boa noite, ô, meu povo! Os caras, porca, filha da porra! Era assim, cara, era desse jeito, entendeu? Então, de certa forma, isso aí que o Bruno tá falando faz parte da experiência de ter assistido esse filme também. Porque a gente mais ou menos viveu aquela coisa do cinema grande, do cinema até mesmo como uma forma de arte. Nos anos 80, o cinema franquia, ele já existia. Tanto que começaram a surgir os blockbusters no final da década de 70 e no início dos 80, né? Que veio o Tubarão, veio o Star Wars, já existia. Mas enfim, aí é que começaram a surgir as grandes franquias, que o cifrão, ele começou a se tornar muito maior do que a vontade de fazer a arte. Isso, e aí é que vieram os grandes complexos de cinema, né? Que hoje é o que tem, a gente não tem outra opção, basicamente. Se você não for num shopping, é difícil você ir a um cinema sem frequentar um shopping, por exemplo. Tem o Cine Brasília, mas é pra festivais. Agora, aqui em Brasília tem um único, que é o Cine Drive-In, que o Miotti já foi fazer lá uma matéria. Inclusive, o link da matéria que ele fez tá aí no post. É uma matéria muito legal que o Miotti fez. Ele é Lidiane. Que foi mostrando o Cine Drive-In, que é um dos últimos cinemas de rua e um dos últimos drive-ins. Se você nunca conheceu o Cine Drive-In de Brasília e é de Brasília, vá. O pessoal sai do carro, leva colchão, fica deitado no chão. É uma festa, cara. Uma festa, festa. É pra você, porra, se divertir vendo filme. Se você vai ao Cine Drive-In, você pode assistir dois ou três filmes que estiverem passando, pagando um ingresso só. Como era antigamente. Você assistia várias sessões. Exatamente. A última vez eu fui levar o Felipe pra assistir lá, pra ele conhecer o drive-in. Eu falei, hoje nosso passeio é conhecer o drive-in. Não interessava qual era o filme. Cara, esse moleque, ele ficou louco, velho, pelo Cine Drive-In. E a gente chegou lá e o cara falou, hoje são três sessões, a primeira é o Pingo de Madagascar, a segunda é, sei lá, Cinderela, e a terceira é aquele filme do Will Smith, Golpe Duplo. Você podia assistir três filmes, cara. O ingresso mais barato do que qualquer sala de cinema por aí. A senhorinha que administra aquilo ali, ela é uma Alfreda. Ela é uma Alfreda, cara. É muito legal, assim, sabe? Eu vou levar ainda a Manu, porque a minha filha ainda tá fazendo 4 anos agora, então ela, tipo, tá naquela fase que ela não para quieto nem por um cacete, entendeu? É, não, vale esperar mais um pouco. É, aí eu vou esperar mais um pouquinho e tal, mas eu quero apresentar essa experiência pra ela. Que é aquela experiência família, sabe? Não é só os filmes, mas, assim, a própria indústria do cinema, ela se tornou muito opressora. É aquela coisa, uma cultura fast food. Anda, senta, assiste o filme, vai embora, sai! Por exemplo, a gente vai numa sessão de cinema normal, na hora que o filme acaba, tá todo mundo te atropelando pra sair daquela bosta. Isso quando já não vê o funcionário limpando o negócio e vai varrendo pipoca, você, tudo junto, de uma vez. Não tem mais aquela coisa. Não tem mais aquele sentimento acolhedor, que é o que o Cinema Paradiso traz, né? Nós não somos da época do cinema arte, como eu disse. Mas nós ainda tivemos um pouco dessa experiência de assistir um filme numa espécie de Cinema Paradiso. Como é que você pode fazer na sua vida pra ter esse tipo de experiência com filmes de arte? Vai no cinema, vai no filme. Vai na internet, procure filmes mais antigos pra você assistir, entendeu? Não tenha preconceito, cara, porque tem muita gente que vê o filme... Se o filme é de antes de 1980, o cara já... Ah, não, não vou assistir. Se é de 1950, então o cara desiste, meu. O cara não vai ver. Ah, não, é preto e branco. Não, pelo amor de Deus. Não, cara. Vai, tem muita coisa boa aí que já foi feita e que você tá perdendo por um preconceito idiota. E eu aposto, se você não assistiu o Cinema Paradiso, desliga agora, corre atrás da cópia e assiste e volta para ouvir esse programa de novo. Você vai ver como você vai agradecer a gente. Uma coisa interessante que eu achei foi da direção do filme. Além de fazer umas tomadas muito interessantes, na hora que toca a campainha, tá filmando a mãe, aí ela vai descendo a escada, só que ele vai pela janela, então mostra logo depois lá embaixo. Nessa cena ele fica mostrando o novelo de lã que ela tava tricotando. E aí ela leva o que ela tá trabalhando, ela não deixou e foi atender, ela levou com ela. Só que o novelo de lã fica, e ele fica desfiando, né? Fica soltando. E aí, quando ele para, é que ele levanta a câmera e mostra porta lá embaixo, que ela chegou lá embaixo pra abrir a porta e é o cara que voltou, o filho dela, sacou? É muito bem sacada. Aí uma coisa boa que eu achei dele foi na direção dos atores também, porque logo no começo, quando ele recebe a notícia que o Alfredo morreu, ele fica normal, mas assim, ele demora um pouquinho pra lembrar quem é o Alfredo. Pra cair a ficha. Cair a ficha, assim, mas porque a gente percebe assim, pô, mas ele é o garoto, vivia com o Alfredo, por que que ele não lembra do Alfredo, né? Aí lá no final tem aquele lance todo, né, que o Alfredo fala aquele negócio todo pra ele, né, pra ele esquecer todo mundo. Aí ele acaba meio que esquecendo mesmo, depois que acaba caindo a ficha. Não entendi dessa forma, não. Eu entendi como se fosse mais aquela coisa assim, ah, é alguém? Aí ele, não, meu filho, vai, dorme, vai. Mas eu acho que ele já tinha sentido o baque. Cara, uma experiência que o Totó teve com o Alfredo, ele não esqueceu nunca. Acho que foi mais aquela coisa assim, de homem, entendeu? Não, tá, tudo bem, eu entendi. Entendi o que você falou, pode dormir aí. E aí a Kengona virou, começou a dormir, e ele vira, ele faz uma cara de desamparado tão grande. Você vê o sofrimento, aí você começa a entender que aquele personagem tem uma ligação muito forte com aquele outro que foi dito, né? O que eu acho interessante é que ele também responde desse jeito pra mulher, porque ele tá com aquela mulher, mas só por estar. Ele é um cara que ele teve uma desilusão amorosa muito grande na juventude e dali pra frente ele não pensou mais nisso. Um dos diálogos que é bem sutil, a mulher fala, ah, sua mãe acha que eu sou a sua anterior, sabe? Eu sou a primeira mulher, alguma coisa assim. E aí depois, lá, quando ele volta e vai e reencontra a mãe fala, ah, cada vez que eu te ligo é uma mulher diferente, não sei o quê, você pensa que eu não percebi, mas eu sei. Então, naquela hora que ela fala, ah, quem é o Alfredo? Ele fala, não, deixa pra lá. Ele não quer perder tempo dele contando a história da vida dele, de quem foi o Alfredo, porque pra ele, aquela pessoa é só mais uma. Ele é um cara que, depois das desilusões amorosas que ele sofreu com a Helena, quando ele era jovem, ele meio que virou coração de pedra. Ele focou a vida dele na carreira, que foi exatamente o que o Alfredo mandou ele fazer. Esqueça tudo que você viveu aqui, esqueça a gente, saia dessa merda de cidade e vá viver a sua vida, vá conquistar as coisas. Pra ele, tá com aquela mulher hoje, é uma atriz de cinema, amanhã é uma produtora, depois não sei o quê, porque isso fica claro só mais lá no final do filme, ele virou um grande cineasta. O filme tem duas versões. A original, que foi para os cinemas italianos e europeus, tinha 155 minutos e tinha várias cenas com a Helena mais velha. Quem já viu esse filme, a versão que veio para o Brasil, pode não estar entendendo o que eu estou falando. Porque essa versão ela foi encurtada para o mercado internacional e ela ficou com 124 minutos. Essa é a versão que todo mundo conhece. Versão que quem já assistiu o filme com certeza conhece. Depois, o diretor montou a versão estendida de 174 minutos. E ele voltou a acrescentar todo o conteúdo de quando o Totó volta, já velho, pro enterro do Alfredo e reencontra a Helena e vive uma reedição daquele romance que eles viveram na adolescência. E cara, eu vou te dizer que pra mim, a versão do mercado internacional, ela se basta em si. Com certeza. A versão estendida, ela é muito estendida. Não, a versão estendida, ela é muito estendida, mas mesmo assim ela não cansa. Ok, ela conta uma outra história, ela conta uma outra parte da vida do Totó, mas que se você tirar, ela não faz diferença pro final. Porque a questão do Totó com a Helena tinha se resolvido pra ele lá na juventude, quando ele veio embora, e dane-se. Não precisa ele voltar pra cidade reencontrar a mulher, aí o cara fica ligando pra ela, e a mulher tá casada com um amigo dele, e teve uma filha, e aí ele fica stalkeando a filha. Aí eu falei, cara, será que vai por esse caminho? Eu fiquei imaginando que o cara ia stalkear a menina, sacou? Eles têm um reencontro e a mulher dorme com ele, não sei o que, eles transam e tal. E aí depois ela não quer mais nada, e, enfim, e aí ele retoma o andar da carruagem, sabe? E se não tivesse tido aquilo ali, whatever, né? A história não é sobre o romance dos dois. A história é sobre a relação do Totó e do Alfredo com a paixão pelo cinema, cara. Engraçado que todo mundo envelheceu bem pra caralho naquela cidade. Só o Totó que acabou, né? Não, na verdade foi tudo maquiagem, né? Eu sei, porra. É por isso que eu tô falando. Botou um negócio da maquiagem ali pra quando ele olhasse, a gente saber também quem era cada um. Foi ali, foi o recurso de roteiro. Por que que ele usou os mesmos atores? Porque ele queria que a gente reconhecesse os personagens que ele viveu quando era menino e jovem durante o cinema. Então teve o cara que ganhou na loteria e comprou o cinema e reformou o cinema. O dono do cinema. Que ele amava os filmes. Amava. amava o filme. Só que ele ficava puto porque a porra do padre cortava os beijos. Porque o cinema era do padre, né? O cinema Paradiso, ele começa assim, né? O padre era tipo o AI-5. Ele era a Gestapo daquela curtela. Falei, não, não tem beijo, é pornográfico. E ele tirava, porra. Não, era muito bom porque ele sentava e... Alfredo, il filme. Aí botava o filme, ele começava a assistir. Aí tá lá assistindo, não sei o quê. Aí daqui a pouco a mulher dá um beijo no cara. Aí ele arregala os olhos e toca a sinetinha. Aí o Alfredo já sabe o que que é, né? Ele pega, bota lá a marcazinha e continua assistindo. Aí vai acontecer, daqui a pouco, beijo de novo, ele... E aí vai de novo, bota isso aqui. E aí a gente entende que o padre, ele era o censor dos filmes, né? E aí depois eles mostram uma sessão do filme cortado. E é muito bom que tá todo mundo apreensivo, assim, que vai rolar o beijo aí, corta. Aí ele, ah, filha da puta, a fanculo... É muito currutela, velho. Italiano deve ser o povo mais louco que existe na face da Terra. Que bicho, começa a... Que bom, que pouca copota, que miséria. Essa caralho. Mas tu no meio do cinema, velho. É por isso que eu acho que eu era italiano em outra vida. Porque eu fiz isso, não sabe onde? No Godzilla. Isso, verdade. O Godzilla ia brigar, não brigava. Ia brigar, não brigava. Chegou na décima vez, vai tomar no cu esse filme, irmão. Porra, se fuder. Essa cena toda é muito legal, né? Porque o padre censurava as paradas e aí esse cara, que depois comprou o cinema, ele ficava puto porque o padre censurava a parada. E aí ele ganha na loteria, ele compra o cinema, faz a inauguração e não sei o quê, mexeu na fachada, tira o padre de campo e aí bota o filme como o filme vem. E aí, na hora que tem o primeiro beijo, cara, parece que a Itália fez um gol na final da Copa, velho. O próprio dono ficou assim, vai ter. Isso. E aí no final do filme, a gente encontra o Totó lá no enterro do Alfredo, encontra todos esses personagens fazer o par. Ele não encontra o padre, porque o padre já morreu, mas ele encontra o dono do cinema. Encontra aquele casal. Encontra o casal, encontra a puta da cidade. Então assim, é pra gente reconhecer que essas pessoas continuaram vivendo ali, né? Não tiveram outra oportunidade como ele teve. É, que é o que geralmente acontece, né? As pessoas nascem e morrem dentro desses pequenos centros rurais, assim, né? Porque é uma cidade rural, a cidade que você passa é uma cidade rural, né? Vocês estavam falando aí a questão da montagem maior, porque ele volta, stalkeia a Helena e tal. O filme ficou muito grande, mas ao mesmo tempo, eu não acho totalmente desperdício aquilo ali. Se a gente for pensar o seguinte, Cinema Paradiso, ele conta várias histórias paralelas umas às outras. Ele conta a história do cinema, ele conta a importância do cinema na vida das pessoas, como que o cinema é uma janela pro mundo, como que as pessoas daquela cidadezinha, por mais pobre, mais humilde que fossem, todas elas tinham acesso a poder enxergar o mundo inteiro através daquela janelinha que era o cinema. E você tem toda aquela importância que o cinema tem na vida das pessoas. Depois, você tem a questão da vida do Salvatore. A própria vida dele começa a virar uma história de cinema. Tanto que o foco, ele sai um pouco da sala de projeção e ele se volta mais pro Salvatore e pras coisas dele, correndo atrás da Helena e tal, que não sei o quê. A história que encerra todo esse emaranhado de histórias, que é o reencontro dele com a namorada de infância, eu achei um momento muito interessante, sabe? Porque é aquela pessoa que consegue... confrontar o próprio passado. Aqueles erros que nós cometemos na nossa vida e que a gente tinha vontade de consertar, ele teve essa oportunidade, sabe? Ele largou, ele abandonou tudo. O Alfredo virou pra ele e falou, vai embora, cara. Vai seguir teu rumo. Isso aqui é uma currutela desgraçada. Você vai embora e você não vai lembrar de ninguém. Porque se você lembrar, a tua saudade vai te trazer pra cá de volta. E teu lugar não é aqui. Porque ele viu que o garoto era maior do que aquela cidade. Mas ao mesmo tempo, ele abriu mão. Ganhou a fortuna, ele ganhou o reconhecimento internacional, ele ganhou a possibilidade de se fazer cinema, mas ele abriu mão do amor da vida dele, que era a Helena. E aquilo deixou a vida dele manchada a vida inteira. Tanto que ele voltou e ele ainda se lembrou da Helena. É longo, realmente. 3 horas ficou muito grande. Mas eu gostei desse final. A história, ela saiu do cinema, ela saiu da sala de projeção e ela foi pra vida de uma pessoa. E ali é aquele personagem que ele tem a possibilidade de confrontar o passado dele. Tentar talvez entender o que aconteceu, porque eles eram muito apaixonados, a Helena sumiu e ele ficou sempre com aquela dúvida. Cara, o que cacete aconteceu? O que que aconteceu na minha vida? Se ele tivesse voltado pra cidade, lá pra Curtela, onde ele morava, ele poderia ter reencontrado a Helena, e atrás da Helena. Não teria sido um diretor famoso, mas teria sido feliz no amor. São as escolhas que o personagem fez, que é justamente aquilo ali. A história do Totó é como se fosse um filme, só que sai da sala de cinema, né? Sai da sala de projeção, e aquela história é contada de outra forma. Será que ele só não lembrou da Helena? Porque assim, eu acho que ele, quando chegou na cidade, não tava nem aí pra Helena, não lembrava dela. Ah, lembrava, ele lembrava, só que lembrava. Ele não imaginava que ela tivesse voltado a morar ali. Pois é, mas aí quando ele viu a menina, que é a filha, né? Que aí que ele ficou maluco. Porque senão eu tava nem aí, tava normal pra ele. Tem pessoas que você acha que você nunca mais vai ver na sua vida, né? E de repente você vê. Aí foi aquele choque. Aquilo ali mostrou o que? Aquela cena que ele viu a garota. Que inclusive é até a mesma atriz da juventude dele. O que, que aquela cena serve pra demonstrar? Que ele nunca esqueceu e nunca deixou de sentir o amor que ele sentia pela Helena naquela intensidade que ele tinha na adolescência. O Cinema Paradiso é um filme tão sensacional, tão bem feito, feito com tanto esmero, com tanto carinho, que tanto a versão estendida quanto a versão cortada, elas são ótimas nelas mesmas. De uma maneira que o filme fica diferente na versão estendida, porque ele te acrescenta mais um monte de coisa, mas se você corta esse último pedaço, o outro, você não sente falta, cara. Por quê? Porque antes de saber que tinha uma versão estendida, o filme com 2 horas e 4 minutos, pra mim já era perfeito. Eu acho que é nesse tipo de obra, assim, que você tem que, sei lá, não se espelhar, sabe assim, pras coisas que você faz na vida, mas... Te inspirar, né? Te inspirar, exatamente, sabe assim, olha só o cuidado com que esse filme foi feito. O cara pode tirar 40 minutos de filme que o filme ainda continua perfeito, cara. O cara soube montar, né? Tem isso também. Soube montar muito bem. Mas outra coisa que esse filme tem é um puta de um elenco, bicho. Bicho, mas não estraga um, não tem um ruim nesse filme, é uma coisa impressionante. Parabéns do diretor de cast desse filme, viu, cara? Porque não é brincadeira não, a reunião e essa galera toda, e são atores desconhecidos. Em sua grande maioria eram atores desconhecidos, eram atores ali italianos que não tinham nenhuma expressão. Primeiro filme de cada um, né? Tirando o Philippe Noiret, né? É, tirando o velho, né? Inclusive, nesse filme é o papel da vida dele, viu, cara? Junto com o filme que ele fez também, Il Postino, Carteiro e o Poeta. Carteiro e Poeta, isso mesmo. O Carteiro e o Poeta é famosíssimo também, cara. Onde ele faz o Pablo Neruda, né? É um ator francês. E tem até uma curiosidade dele também, né? Como ele é francês, ele falou todas as falas dele em francês. E foi dublado por um ator italiano. Ah, é? É. Tô me sentindo traído. Você tá se sentindo traído? Eu ia falar, inclusive, isso. Falei, cara, o italiano dele é tão bom, cara. Pois é, Vittorio Di Prima é o cara que dublou ele. O filme tem o personagem Salvatore, que é interpretado em 3 momentos por 3 atores diferentes. Quando criança, o Totó é interpretado pelo Salvatore Caccio. Tem uma cena, inclusive, que é incrível, que o Totó vira e fala assim: pô, mas me dá um pedaço do filme que você arranca, que o padre manda você cortar? Não vou te dar não, porque isso aqui pega fogo muito fácil. Já dizia o Bastardos Inglórios, né? Não, cara, isso aqui vai pegar fogo muito fácil, ele pode causar um acidente. Pô, Alfredo, me dá um negócio. E ele fica assim, mas tem aí, não, mas... E é chatinho pra caralho ele. Aí o Alfredo vira e fala assim: tá bom, tudo bem, então eu vou te dar essa porra desse filme. Só que o negócio é o seguinte: eu te dou, o filme é teu, mas ele fica comigo. Tá, acabou, vai embora, tchau. Pá, e dá um tapa na bunda do moleque. O moleque, ah, valeu. A moleque sai, ele para, ele olha, ele pensa, ele: ah, que porra é essa? Mas você me dá um filme, o filme fica contigo? Ah, não posso rir, velho. Toda aquela dinâmica entre eles dois ali, que é aquela cena que sempre é homenageada no Oscar, que é o cara de camiseta, de suspensório, o garotinho também, e eles vão mexendo no projetor, entendeu? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Que o Salvatore também era filha da puta, esse moleque, né, velho? Ele vai fazer um, sei lá, um despacho junto com o padre. Não, animal, que despacho? Ele vai enterrar, porra. Isso, vai fazer um enterro com o moleque lá, não sei aonde. E aí eles voltam e era longe. O moleque vê o Alfredo de bicicleta. E aí... E do nada, ele pula: ai, minha perna, ai, ai, machuquei, ai, ai. E o Alfredo só olha pra cara dele, dá um sorrisinho. Aí quando você vê ele na bicicleta do Alfredo, com o chapéu do Alfredo, com um sorrisão assim, entendeu? Tirando uma onda. Aquela relação, né, é o Alfredo que nunca teve filho, e aquele garoto praticamente era o filho dele, né, por assim dizer. E o menino que não tinha pai, né? E o menino que perdeu o pai na guerra, exatamente, era aquela figura. Isso tudo é explicado sem explicar. Isso, exatamente. Que é aquilo que a gente, cara, sempre fala. Você vê a dinâmica entre esses dois personagens, você vê a necessidade da existência desses dois personagens, um na vida do outro, e não há uma linha de diálogo. explicando aquilo. Ele não chega pro outro e fala, ah, como eu preciso de você, você é como um filho pra mim. Ele não vira e fala assim, Salvatore não saiu do lado de Rafael. Não faz esse tipo de comentário imbecil. Você vê a dinâmica daqueles dois, aí depois você vê o garoto, a mãe dele dando umas porradas nele, falando assim, meu pai nunca vai voltar, que meu pai morreu, e tu, ah, então ele não tem pai. E a mãe desesperada. Aquela miséria desgraçada, 1940, quem trabalhava era um homem, mulher não trabalhava naquela época. E o Totó, que tinha que ir comprar, sei lá, leite pra irmã, ao invés disso, gastava o dinheiro no cinema. Ia assistir filme, aí passava o dia inteiro vendo filme, aí quando acabava, ele já ia correndo pra cá, a mãe tava esperando ele lá fora, enchia ele de bolacha, e aí vinha o Alfredo pra salvar ele. O que que aconteceu? Não, é porque ele disse que perdeu o dinheiro. Ah, fulano, a gente deixou ele entrar de graça, não foi? Aí o cara, foi? Aí o Patrick. Foi, Patrick. E você não disse que você encontrou 20 euros lá dentro? Encontrei, é. Encontrou, rapaz. Tu não disse... Inclusive, você já me deu, tá aqui, ó. Aí ele vai, tira do bolso e dá pra mãe, sabe? E aí ele salva a pele do Salvatore, que ia tomar um bastonate. Quem que não bate nele no filme, né? Porque todo mundo bate nele no filme. Ele apanha do padre, apanha da mãe, apanha do próprio Alfredo. Velho, a melhor cena do filme é na escola. Porra. Aquilo que é a escola, aquilo que é a professora. Professora dando aula de matemática. E isso acontecia mesmo, cara. Acontecia, claro. Era desse jeito. Meu pai conta que o cacete era pesado mesmo. Era desse jeito. E aí ela chegava pra ele e falava assim, quanto é 5 vezes 5? E o menino, 30. Aí a professora, idiota! Pegava a orelha, arrancava a orelha, até deixar de surdo, e tacava a testa do moleque. Era cheio de hematoma na testa, cara. Não, isso é importante, porque é uma coisa que, no final, quando ele descobre que a mulher tá lá, é por causa desse hematoma na testa. Era o amigo dele, que apanhava da professora e tinha uma marca na testa. Isso foi muito foda. Mas aí a cena continua, a mulher tá com a régua. Véi, a régua é a maior régua que eu já vi na minha vida, velho. Nossa, é a régua que não servia pra nada. De madeira de lei, velho, a porra da régua, cara. E ela fala, tabuada dos 5, seu burro. 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5 é 20. Agora você, seu idiota. 5 vezes 5, 40! Lá, idiota! Aí pegava a cabeça do bicho e tapa, cara, mas era cada porrada, velho. Isso, mas o melhor é a cena final, o desfechar da piada, que aí o Totó, ele pega um livro e mostra a árvore de Natal e fala, 25, né, 25 de dezembro. Aí o moleque, ah, eu já sei. Aí ela, quanto é? 5 vezes 5? Natale! Ah, me leva a porra! O filme continua nessa relação, né, do Salvatore com o Alfredo, né? Até que acontece um acidente, como a gente já falou. Exato, acontece um acidente, o projetor pega fogo, né, um filme pega fogo, e aí o cinema inteiro pega fogo e o Totó consegue resgatar o Alfredo, mas o Alfredo já teve os olhos queimados, já teve o rosto queimado e tudo, e ele acaba não podendo mais exercer a função de projecionista, né? É assim, ele só percebe que ele tá cego depois, achando, todo mundo achou que ele acabou morrendo, né? Sim, ele parecia que morrido. Quem salva a vida dele é o Totó. Vem arrastando ele pela escada, né? E é uma cena, assim, bem chocante, porque ela é logo depois da cena mais linda do filme, que é quando ele faz a projeção do cinema na parede de uma casa, que é a mesma cena homenageada no Oscar todo ano também. A cena do filme vai passando na parede toda até chegar lá fora. Isso é muito bom, é muito bem feito. Cara, isso é muito legal, né? É muito poético, né, cara? Primeiro projeta no próprio Totó, depois projeta na parede da própria projeção, e aí ela vai e se projeta na parede de fora do cinema. E aí o Totó acaba sendo o único que sabia mexer no projetor de tantas vezes que ele via o Alfredo mexer, e ele acaba assumindo trabalho escravo infantil a função de projecionista, né? Não, cara, o filme fala disso, né? O filme fala de uma criança que acabou virando os olhos e as mãos de um velho, né? Isso. E aí o Totó cresce, e aí eu acho que vem uma parte, assim, eu não gosto muito do ator, do Marco Leonardi, que faz o Totó na juventude. Dos três que interpretam o Totó, eu acho ele o mais fraco. Mas eu gosto muito dessa fase, porque ela é a fase romântica do filme, né? E ela é romântica não só na vida do Totó, mas no próprio cinema. É quando o cinema é reformado, passa por toda aquela mudança de não ter mais as censuras, e aí ele vai mostrar filmes como E Deus Criou a Mulher, cara. Que é exatamente aquele filme lá que estão os meninos... Da Poetinha. Da Poetinha. Cobre de Bardot, né? Cobre de Bardot, exatamente. Inclusive, uma curiosidade interessante é que o link vai estar aí no post. Durante o filme, a gente vê cenas de mais de 40 filmes que realmente existem e foram passados pelo Alfredo ou pelo Totó no Cinema Paradiso. Entre alguns deles, mostra a cena do O Vento Levou, Casablanca, Sete Noivas para Sete Irmãos, Adeus às Armas, As Aventuras de Robin Hood, Ulisses e Deus Criou a Mulher, e alguns italianos como I Vitelloni, que era do Fellini, e mais alguns outros aí. O Salvatore Putão eu também não achei muito legal. Não, é legal porque tem todo aquele negócio dele se apaixonar pela Helena. A garota que faz a Helena também é bem sussa. Mas ela é linda, né? Eu acho ela bonita. Cara, ela é uma italiana sem ter cara de italiana, né? Ela parece mais uma francesinha. Foi um dos primeiros filmes dela. Depois fez muita TV e tal. Mas eu acho ela bonita como Helena ali e interesse romântico dele no filme. Eu acho legal. Eu acho que faltou a nudez. Você acha que faltou um peitinho? Tô, faltou um peitinho. Sem querer parecer, sei lá, sabe? Eu acho que... Apesar que é um filme tão bonito, é um filme tão artístico que eu acho que nem cadê. De repente nem caberia a nudez, né? É por isso que só mostra nos filmes mesmo, né? É interessante porque, assim, o filme tem essa parte da adolescência do Totó, onde ele se apaixona pela menina, mas o amor deles é meio proibido, porque o Totó é um pobretão, o pai da menina é rico. É, diretor de banco. Isso, então tem todo aquele negócio que eles não podem namorar. E a menina é snob. Dá uma esnobada foda nele. Ela até fala, ele, por que você não gosta de mim? Ela, porque tá boa pra caralho, né, velho? Como é que vai fazer? Inclusive, tem a parte que eu acho fantástica, assim, quando o Alfredo conta a história do soldado e da filha do rei. Um dia um rei deu uma festa, convidou as princesas mais bonitas do reino. Um soldado viu passar a filha do rei, se apaixonou, e aí ele não conseguia encontrar ela e tal. Passaram-se os dias, e ele um dia encontrou com ela e falou que não podia viver sem ela, e ela falou, olha, se você esperar 100 dias e 100 noites na frente do meu balcão, eu vou ser sua. E aí o soldado foi lá, esperou um dia, dois, 10, 20 dias, toda noite ela olhava pela janela e ele não saía dali. Chuva, vento, neve, o cara ainda tava lá. Ele fala assim, passarinho cagava nele, a abelha tava picando ele, mas o cara não saía. O cara ficou 99 dias e 99 noites, e aí quando chegou na 99ª noite, o soldado se levantou, pegou a cadeira e foi embora. Aí o Totó fala assim, como assim? No final? Aí ele, é, no final, Totó. E não me pergunta o que significa essa porra que eu não sei. Caralho, italiano é muito doido pra conversar, né, cara? E aí, cara, ele faz praticamente a mesma coisa pra ela, né? Fica lá esperando e passa, não sei o quê. E no dia de Ano Novo... Que parece mais uma rebelião de cadeia, né? Isso, pois é. O nego joga prato, joga colchão pela parede. Joga velho. Pega um bidê cheio de merda, joga no meio da rua, pá, explode aquela porra, eu, caralho, me tá tendo rebelião. Aí ele tá esperando, aí vai abrir a porra da janela, ela vai aparecer na janela, que ele sabe que vai, só que ele fecha o olho. Por que que ele fez aquilo? Fechou o olho pra quê? Pra esperar o quê, né? Quando abrisse os olhos, tivesse a surpresa dela tá lá na janela, entendeu? Mas não era janela, devia ser só alguém fechando a porra da janela. E fechou a janela e ele, ó... Aí ele vai embora, putão. Só que aí depois... Destrói tudo, né? Destrói o negócio lá no cinema também dela. Eu achei recadinho, sei lá. Rasga tudo. Aí ela chega e é a hora que eu falei daquela hora da música, né? Toca a primeira vez a música de Amor dos Dois. A música, na verdade, a trilha sonora, ela tá antecipando a história que vai ser contada, porque é uma história de amor proibida, né? Você sabe que aquela história de amor não vai se concluir. E aí eles vivem um torre do romance, né? Proibido. Ela tem que viajar muito com o pai, aí ela vai pra outra cidade. Não tão tórrido, né? Ele dá uma sapecada, pega no peitinho. Eles correm por um campo de trigo, ela toma um estabaco, que eu não entendi aquela cena. A mulher caiu no buraco, né? Ele olha pro lado, ué, mas cadê a Helena? Ô, Helena, tá aqui! É escroto. Mas eu acho que tudo isso é pra contar ali aquele romancezinho dos dois, de que foi importante pra ele, que ele tava realmente louco por ela, apaixonado e tal. E aí a vida não vai deixando os dois se encontrarem, né? Tanto que são raros momentos que eles conseguem passar pouco tempo juntos. Um dos que eu acho sensacionais é aquele momento em que tá no verão, ela foi pra uma outra cidade. Como tá no verão, faz muito calor. E aí eles resolvem fazer o cinema ao ar livre. Tiram um tempo o projetor do Cinema Paradiso e fazem ao ar livre, num lugar onde tem até meio as docas, assim, o pessoal fica assistindo de dentro do barco e tal. E ele tá lá assistindo o filme, tá lá esperando ela e contando, e aí começa a chover no meio do filme. E ela aparece, aí os dois se beijam e tal. Pô, essa cena é muito legal, cara. E tá passando Ulisses, cara. Aquela cena ali, na hora que ela chega, parecia que aquilo ali foi surpresa pra ele também. Eu acho que ele não esperava que ela fosse chegar, que ele tomou um sustão. Você assusta que ela já chega beijando, já chega, né? Beijando. Já chega... Eu acho que ele não esperava que ela fosse chegar ali naquela hora. É, pra ficar mais real também, né? É uma cena muito bonita, que cai a chuva, ela tá toda molhada. Entenda como quiser. E aí sobe toda... sobe toda a trilha sonora do Ennio Morricone, que ela compõe, ela fecha com chave de ouro todas as cenas principais do filme. É muito lindo. Mais pra frente acontece que a menina vai embora com o pai e ele acaba sendo convocado pro exército. E era pra ele voltar logo, porque a família dele dependia do dinheiro dele como projecionista, porque ele não tinha pai, né? Então ele teria que voltar logo, só que aí rola uma burocracia louca lá e o cara fica preso no serviço militar e acaba que desencontra da menina, mandava carta e não tinha resposta. Ele ligava e a mulher não podia atender e tal. Até que, no fim das contas, eles decidem fugir juntos. Eles combinam de fugir juntos, mas o pai dela descobre. E é aquela história de Romeu e Julieta, né? O pai vai e fala assim: você vai casar com o filho do comendador. Aí manda ela lá pra dormir lá com um maldicinho qualquer. E ele vai embora da currutela, né? E aí entra o terceiro arco do filme, que é a história dele adulto. Ele volta pra cidade, vai resgatar o amor perdido dele. Mas tem que falar por que ele vai embora, né? Tem uma cena que é exatamente depois que ela vai embora. O Totó tá meio desesperançoso e tal. E aí vai conversar com o Alfredo. E o Alfredo já tá bem velho, já tá bem acabado, assim. E eles vão pra beira do mar, assim. E ali ele fala pro Totó: a vida, ela é muito mais difícil do que no cinema, sabe? No cinema tudo acontece do jeito muito mais fácil do que na vida real. O que ele tá querendo dizer ali pra ele, cara, é que... a vida não é um conto de fadas. Isso. Não podia se iludir, sabe, com aquele amor, que era uma coisa que ia acabar logo e tal. E ele acaba convencendo o Totó a ir embora da cidade. Vai seguir teus sonhos. Se você ficar aqui nessa cidade, vai ter sua vida consumida como eu tive, sabe? Eu não tive oportunidade, você ainda tá jovem, pode ir pra Roma e conseguir alguma coisa. E aí tem a cena de despedida na estação de trem, né? Que é extremamente triste, né? Pô, é sinistro, né? Porque ele vai se despedir de todo mundo e quando ele vai se despedir do Alfredo, o Alfredo fala pra ele: ó, você morreu pra mim, você não volte mais aqui, não quero ver mais a sua cara aqui, esquece todo mundo, ninguém existe mais pra você aqui, cara, vai embora. Na verdade, o que que o Alfredo tava fazendo ali? Ele tava magoando o Totó, mas ele queria era salvar o Totó daquela vida medíocre, né? E deu certo, tanto que o cara virou um homem bem sucedido na vida. Eu acho que esse filme também, ele, o final dele, ele também tem uma outra questão a ser debatida, que é aquela coisa, dinheiro e poder, não é tudo é na vida, né? O Alfredo, naquela ignorância dele, achava que aquela vidinha medíocre ali não seria o suficiente, que o Salvatore, de repente, se sentiria triste, deprimido, por ter perdido as oportunidades. Mas, cara, de repente, é aquela vidinha simples ali, que era o que o Salvatore queria. O que eu acho mais sensacional desse filme é o final dele. Que o Salvatore volta pro enterro do Alfredo, reencontra todas aquelas pessoas da cidadezinha, reencontra a mãe, encontra a esposa do Alfredo que diz pra ele: ó, o Alfredo deixou isso aqui pra você. E aí é uma lata de filme e tem um rolo de filme dentro. E ele leva aquilo pra Roma, e aí quando ele tá lá em Roma, vendo as coisas do próximo filme dele e tal, ele tá lá na produtora e ele fala: ah, bota aqui pra assistir. E aí, cara, é a parte mais bonita do filme. Porque é o seguinte, o Alfredo, mesmo na ignorância dele, mesmo na pouca condição dele de saber fazer as coisas e tudo, ele foi o cineasta também, ele amava o cinema como o Totó amava o cinema. E ele, na única possibilidade que ele teve, cara, ele fez um filme, velho. Pegando todos os outros pedaços que o padre mandava cortar, todos os beijos, e ele monta um filme que tem todos os beijos que o Totó nunca viu, que